Então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à Música da Glória das 14 às 16. Ora, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem está em viagem, uma ótima viagem. Para quem está a descansar, um ótimo descanso. E para quem está de férias, umas ótimas férias. E eu também já estou de regresso. Eu, para mim, é sempre férias. Estou de férias em qualquer instância, distância que me apeteça, eu vou de férias. Ora, então, uma continuação de umas boas férias. Espero que vocês tenham passado todas umas boas férias e um bom regresso à casa, às suas casas, espalhados pelos quatro cantos do mundo. E então, desde já, vos vou passar aqui Carlos Soutelo, Entrei na Casa de Deus. A gente vai de férias, não sabemos se voltamos a entrar, nem se não. Deus é que sabe. Ora então, esta música vai ser oferecida para todos aqueles que foram de férias e que estão à escuta da minha emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2 Orleão. Ora então, e especialmente vai também para todos aqueles que estão a ouvir, é claro, e para o nosso Florentinho amigo, que também está connosco e nos grava as nossas emissões todos e sempre atento a nós todos. Ora então, para ele e para todos que regressaram de férias, na graça de Deus, Entrei na Casa de Deus. Carlos Soutelo, até já. De amor que o mundo tem, um jovem falhado, todo armadilhado, que não quer o bem. Os grandes chefões mandam os aviões e rebentam em guerra. A criança a pagar, afogada no mar, com os erros da terra. Entrei para rezar debaixo dos céus, pedi compaixão pela criança com fome, que morre afogada no mar, enganada pelo erro do homem. Terra que amaste e o homem falhou, não seguiu tua luz e pregado na cruz com ódio te matou. Eu peço a rezar que não volte a falhar, traz ao mundo união, que a criança sorria de noite e de dia com amor e pão. Entrei para com fome, que morre afogada no mar, enganada pelo erro.

Ora, uma continuação de umas boas férias para todos aqueles que estão e para os que não estão, uma continuação de uma boa tarde na companhia da Rádio Arcanciel. Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita. Hoje vai ser uma salada de feijão verde. Então prepare-se para logo. Então vamos ficar aqui com Helena Correia. Basta estalar um dedo, assim é que é. Força. Então até já. Mulheres, o meu aviso, os homens gostam de abusar. E quando nós damos um beijinho, aí eles dizem logo, vamos lá brincar. Ai, como adoram o nosso jogo, só querem noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos, mas temos que saber dizer que não. Ai, basta, basta. Depois querem mandar. Ai, como adoram o nosso jogo, só querem noites de sedução. Olham para nós e ficam loucos, mas temos que saber dizer que não. Ai, basta, basta. Amada e muitas outras paixões. Agora penso.

vamos zumbar, zum, zumbar tu e eu. Sei que vais ao céu quando zumbar contigo. Baila, baila. Vamos zumbar, zum, zumbar tu e eu. Vamos zumbar, meu amor. Ao céu quando zumbar contigo. Vamos zumbar, zum, zumbar tu e eu. Vamos zumbar, meu amor, vem comigo. Vamos zumbar, zum, zumbar tu e eu. Sei que vais ao céu quando zumbar contigo. Vamos zumbar, zum, zumbar tu e eu. Sei que vais ao céu. E muito bem, ora 14 horas e 37 minutos, ora então vamos ficar com o conjunto António Mafra, Sopas de Vinho. Este é para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores e para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão, a Música da Glória. Ora então vamos escutar, fiquem bem, até já, conjunto António Mafra, Sopas de Vinho. Vamos lá então. Se as botas não escorregam, que diabo é que te empurra? Se as botas não escorregam, que diabo é que te empurra? Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho vão te rasgar. Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho vão te rasgar. Companheiro nas noites que me seguras. És um fiel companheiro nas noites que me seguras. Sopas de vinho não me bebo. Se não há vento nem chuva, se as botas não me escorregam, que diabo é que te empurra? Se as botas não me escorregam, que diabo é que te empurra? Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho vou te rasgar. Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho vou te rasgar. Sopas de vinho vão mais gás. Tem juizinho nos passos que dá. Sopas de vinho vão mais gás. Sopas de vinho não me bebo. Se não há vento nem chuva, se as botas não me escorregam, que diabo é que empurra? Se as botas não me escorregam, que diabo é que empurra? Juizinho nos passos que dás, sopas de vinho vão rasgar. Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho vão rasgar. Sopas de vinho não me bebo. Sopas de vinho não me bebo. Sopas de vinho não me bebo. Sopas de vinho não me bebo. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Desde o primeiro dia em que eu te vi, meu amor.

Ora, muito bem. Ora, 14 horas e 48 minutos. Como o tempo passa a correr. Ora, então, vamos ficar com aqui Ruizinho de acordeão, que é para Manu de Arujo e para seu marido, para suas colegas de trabalho, para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhece e para todo o auditório da Rádio Arcanciel e para todos os animadores. Ora, então, vamos ficar aqui com Ruizinho do acordeão Amarante, que é que a mulher gosta. Vamos lá então escutar, vamos ver. Espero que ela goste. Se estiver a ouvir, espero que sim. Ora então, um grande beijinho da minha parte, uma continuação de uma boa tarde e tudo de bom. Até já. Já foi minha, mas agora ela é a tua vida. O cupido me acertou de vez. Ela é linda e só quer amor. Deste uma rosa, mas eu dei-lhe três. E é comigo que ela vai ficar. O que a mulher gosta? Gosta de amor. O que a mulher gosta? Gosta de amor. Dava-lhe uma por dia. A rosa que eu colhia era a mais bela flor. O que a mulher gosta? Gosta de amor. Me sento à beira, já não vejo os meus filhos. Já não vou domingo à feira, só quero o meu cantar. Porque está dentro de mim, não me o conseguem tirar. O meu montinho é assim. Porta, procurar vida melhor. Já corri o mundo inteiro a trabalhar para ganhar o meu pão. Esqueço sempre quando mudo de lugar. Só meu montinho é que não. Passarinho, já não me sento à areia, já não vejo os meus filhos, já não vou domingo à feira, só não perco o meu cantar, porque está dentro de mim, não me o conseguem tirar, o meu montinho é assim. Já não me sento à areira, já não bebo os meus vinhos, já não vou domingo à feira, só não pego o meu cantar, porque está dentro de mim, não me o conseguem tirar, e o meu montinho é.

pepino a semana inteira. É pepino ao almoço e é pepino ao jantar. O meu pepino é de boa qualidade e estão-me sempre a pedir, é toda a gente a encomendar. É pepino a semana inteira. É pepino ao almoço e é pepino ao jantar. Muito bem, pepinos ao almoço e ao jantar, estamos na época deles. Ora então, a minha hoje vai ser receita de feijão verde. Sabem o que é feijão verde, não é? Baijas. À moda antiga, né? Ora então, vamos à minha receita de a salada de feijão verde. Ora então, pegamos aí mais ou menos meio quilo, que dá para duas pessoas, de feijão verde. E pomos um tacho ao lume com um bocado de água, claro, para cozer lá o feijão. E um bocado de sal lá dentro, a gosto de cada um. Mais temperado, menos temperado, como vocês quiserem. Água e sal ao lume, para começar a ferver a água. Depois, pegamos aí meio quilo, mais ou menos, de feijão verde. E vamos cortar as pontinhas, não é? Limpar. E depois, como elas são lá, aquele feijão, normalmente aqui de França e em Portugal também há, são um bocadinho largas, então cortamos a vaija a meio, sempre por lá abaixo, cortada até ao fundo a meio, em duas, pomo-la em duas. E depois cortámo-la, se ela, claro, se for compridas, cortámos em três bocadinhos. Depois de cortada a meio, por ela abaixo, cortamos aí mais ou menos em três bocadinhos e pomos-las para uma caçarola onde as vamos lavar depois. Partimos assim meio quilo, assim, todas bem partidinhas a meio e depois em contrário. Depois pomos também junto na panela com a água a ferver e o sal. Vamos pôr lá mais ou menos, eu estou a fazer mais ou menos para duas pessoas, 4 ovos lá dentro também a cozer. E depois, quando a água estiver a ferver, vamos juntar o feijão verde que já está cortado todo aos bocadinhos. E pomos lá dentro a cozer. Bem cozido, hein? Se ficar relado, não tem problema se algum se relar, não tem problemas. Depois de estar cozido, os ovos estão bem, claro, quando o feijão verde estiver cozido, os ovos também cozem depressa. Também está cozido. Então, os ovos tiramos-los para fora, pomos numa terrininha com água fria, que é para os podermos descascar. E pomos o feijão verde, bem escorrido, numa terrina, numa travessa, como vocês quiserem. E depois, de seguida, vamos-lhe pôr, cortar os ovos aos bocadinhos para dentro da terrina onde já temos o feijão a baija escorrida, e partimos aos bocadinhos e juntamos com o feijão, com a baija, feijão verde. Então depois vamos preparar o molho para deitar sobre o feijão, a baija e os ovos, que está tudo dentro de uma terrina. Picamos 2 bons dentes de alho, bem picadinho, uma aranha de sal numa tigelinha, uma aranha de sal, um copinho, uma colher daquelas de tirar a sopa, mais ou menos a medida, né, de tirar a sopa, e deitamos dentro da tigela, onde já temos o alho picado e uma aranha de sal, e uma colher desde comermos a sopa de vinagre. e mexemos isso na tigela bem mexidinho, com um garfo, com uma colher, como vocês preferirem. E de seguida vamos a juntar na terrina que está com o feijão verde bem cozidinho, juntamente com os ovos. Se quiser juntar uma lata de atum, também pode juntar, não tem problema nenhum. E pronto, e ponho do lado, pode comer juntamente com uma costeleta de vitela grelhada, ou com bife grelhado, ou com espanados, ao gosto de cada um. Pois, esta é a minha receita de hoje. Foi aquilo que eu comi lá em Portugal, agora quando estive lá, passaram uns dias. Ora, e soube muito bem. O que sabe bem nestas alturas é os frutos do tempo, da época. E muito bem. Ora, uma boa saúde para comer quando preparar e uma continuação de uma boa tarde. E vamos ficar aqui com a boa música e a boa disposição da música portuguesa aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, fiquem bem, até já. Vai dançar a lourinha, vai dançar a morena. O verão chegou e a bebida na mesa. DJ botou som, vamos todos curtir. A festa é nossa, o Ruizinho está aqui. Ora, podem começar a treinar para dançar, porque faz muito bem à mente, à saúde e ao stress, que andamos todos um bocadinho assim estressados das férias, certas coisas, não é? Ora bem, mas temos que ter força e coragem e ser positivos. Ora então, vamos lá, até já. Se acostou, ui, ui, ui, morena agarrou-me. Ai, ai, ai, e a loira deu-me um beijo. Bom, bom, bom, e a morena, ai, meu pai. Vai dançar a lourinha, vai dançar a morena. O verão chegou e a bebida na mesa. DJ, bota o som. Outra de encantar, fui para o meio da pista. Esta noite é minha, ninguém mais me para. Nenhuma sai sozinha. E a loura se encostou, ui, ui, ui, morena agarrou-me. Ai, ai, ai, e a loira deu-me um beijo. Bom, bom, bom, e a morena, ai, meu pai. Vai dançar a loirinha, vai dançar a morena. O verão chegou e a bebida na mesa. DJ, FM en couleur. Bye. Muito bem, 15 horas e 19 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos ficar com Maria Lisboa. Maria vai com todos. Este é para todas as minhas pessoas amigas, para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão, a Música da Glória, nas tardes das 14 às 16 das quartas-feiras. Ora cá, ora então, uma continuação de uma boa tarde. Fiquem bem, até já. Maria Lisboa, até já. Se pensas que sou mulher atrevida, estás enganado, pois não sou assim. Porque eu não sou a Maria, vai com tudo. fui convidado para tocar e cantar no salão da minha freguesia. O povo estava louco e a gostar, e os meus olhos iam naquela menina. Ela estava a querer me imitar, com os seus dedos para baixo e para cima. A convidei para vir tocar, a experimentar a minha concertina. Muito bem, ora 15 horas e 26 minutos. Ora então, vamos ficar aqui com uma dedicatória da parte do Sr. Fernando Carvalho de Paris, que quer oferecer à sua esposa, seus filhos e seus netos e todas as pessoas que as conhece por todo o país. Ora então, vamos ficar aqui com o Roizinho do acordeão. Ora então, do Cota Velho. Até já. Fiquem bem. Até já. qualquer lado. Por esta vida sou apaixonado. Hoje o meu lema é confiança e seriedade com o meu cliente. Dedico aqui o meu sucesso ao meu freguês, sempre contente. Sou consultor imobiliário, vendedor de profissão. Também eu sou um visionário, sempre a vender com emoção. Sou consultor imobiliário, chamo sempre pela razão. Sou mais um intermediário a chamar ao coração. Arc-en-ciel 96.2, la FM, la FM en couleur. Vendedor de profissão, também eu sou um visionário, sempre a vender com emoção. Sou consultor imobiliário, chamo sempre pela razão. Sou mais um intermediário a chamar ao coração. Também eu sou um visionário, sempre a vender com emoção. Sou consultor imobiliário, chamo sempre pela razão. Sou mais um intermediário a chamar ao coração. Gente boa e de trabalho, cantem minha beira. Oh Toninho, tu não sejas cabeçudo. Mais te vale ganhar pouco, o dinheiro não é tudo. Oh Toninho, tu não sejas cabeçudo. Mais te vale ganhar pouco, o dinheiro não é tudo. O Toninho, calha um ganha um corno, foi para fora, ganha dois. O Toninho, calha um ganha um corno, foi para fora, ganha dois. O Toninho, calha um ganha um corno, foi para fora, ganha dois. O Toninho, calha um ganha um corno, foi para fora, ganha dois. Minha beira. Ó Toninho, tu não sejas cabeçudo. Mais te vale ganhar pouco, o dinheiro não é tudo. Ó Toninho, tu não sejas cabeçudo. Mais te vale ganhar pouco, o dinheiro não é tudo. O Toninho, já não ganha um corno, foi para fora, ganha dois. O Toninho, já não ganha um corno. Não é tudo. Ó Toninho, tu não sejas cabeçudo. Mais te vale ganhar pouco, o dinheiro não é tudo. O Toninho, já não ganha um corno, foi para fora, ganha dois. O Toninho, já não ganha um corno, foi para fora, ganha dois. O Toninho, já não ganha um corno, foi para fora, ganha dois. O Toninho, ora, 15 horas e 40 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. E assim vamos ficar aqui com um malhão do beijo a pedido de Maria Pereira para seu marido, seus filhos e seus netos e todas as pessoas amigas, e para que todas tenham todas umas boas férias, um bom regresso e umas boas idas e um bom regresso à sua terra natal. Ora então, vamos ficar com Malhão do Beijo. Toca a dançar, toca a bailar. Até já. Yeah. Ora, é muito bem. Ora, 15 horas e 45 minutos. E então vamos ficar com... vamos ficar aqui com... Desculpem lá, 13. Tiago Seixas, Bate Saudade. É que isto aqui é. Até já. Este é para todos os imigrantes que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Imigrante, vá te salvar, não há nada que pague o regresso desse dia. E orgulho ferido, lágrima caída, o imigrante seu país deixou, com a esperança de melhorar a sua vida, e uma tristeza que nunca naufragou. Lutaste sozinho, tua vida te fizeste, e nada acontece sem trabalho e sem suor. Pois nesta vida te perder ou ganhar, o importante é lutar por uma vida melhor. Pode saudade, imigrante, pode saudade. Pode saudade, lembra a hora da partida. Pode saudade, imigrante, pode saudade. A grande dona, hora da despedida. Saudade, em agosto tu voltas com alegria. Paz, saudade, imigrante, paz, saudade. Não há nada que pague o regresso desse dia. Eu vou voltar de novo ao meu país, a Portugal que tão longe deixei. Viver a vida e a família construir, voltar ao bem e dizer que regressei. Eu não queixo desta vida que escolhi, o destino traçou assim, nesta vida amargurei. Vivo feliz, vivo à minha maneira, Portugal não sei da ideia e hoje recordo assim. Pode saudade, imigrante, pode saudade. Pode saudade, lembra a hora da partida. Pode saudade, imigrante, pode saudade. A grande dona, hora da despedida. Pode saudade, imigrante, pode saudade. Em agosto tu voltas com alegria. Pode saudade, imigrante, pode saudade. Não há nada que pague o regresso desse dia. Muito bem, ora então vamos ficar com o Conjunto Maria Albertina Santa Luzia. Este é para todo o auditório, para todos os animadores e para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão, espalhados pelos quatro cantos do mundo através da via internet. Ora, é muito bem, uma boa viagem para todos, uma boa continuação de uma boa tarde e vamos escutar. Fiquem bem, até já. Shoppers sabem ao monte para. Ora, muito bem. Ora, então tenho aqui uma dedicatória. Vamos na onda da Rádio Arcanciel até Portugal, ali ao lado do Porto, para o Sr. António Festas, seus filhos, seus netos e para toda a sua família, para todos os colegas que o acompanham no seu trabalho pelo mar fora. Ora então, no alto mar, ou seja assim, e para todos aqueles que andam no ar, no mar e na terra. Pela sua namorada, aqui vai José dos Santos, Fátima, símbolo de Nossa Senhora. É para todos os profissionais espalhados pelos quatro cantos do mundo que andam no ar, mar e terra. Ora então, vamos escutar. Até já. Nossa Senhora de Fátima, você que está lá em cima, você que cuida de mim. Nossa Senhora de Fátima, que está sempre ao meu lado. Obrigado. Cuide dos meus amigos e familiares. Neste momento, rogai por nós. Muito obrigado. Você que cuida de mim, Nossa Senhora de Fátima, que está sempre ao meu lado. Muito obrigado, cuide dos meus amigos e familiares. Neste momento, rogai por nós. Muito obrigado. Muito bem, e então tenho aqui mais uma dedicatória da parte do Manuel Pinheiro, Sr. Manuel Pinheiro, para a sua esposa, seus filhos e todas as pessoas que o conhecem espalhado pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ficar com o folclore Malhão Traçado. Até já. Ora, muito bem, e assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia, depois de 3 semanas de ausência. Ora, uma continuação de umas boas férias para quem está de férias e para quem está a trabalhar, que já começou a trabalhar, um ótimo trabalho e tudo de bom. Ora bom, vamos, eu vou finalizar com o hino de Portugal para todos os profissionais de saúde, para todos os bombeiros que dão e lutam pela vida, pelas nossas vidas. Ora, vamos então escutar o hino de Portugal e até já. Tenham todos uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana, e até para a semana, se Deus quiser, cá estarei com a mesma boa disposição e para todos vocês. Ora, um beijinho da minha parte, cheio de saúde, de paz e de amor e de carinho para todos vocês. Até para a semana, se Deus quiser. Vão ficar com o RTP Internacional para ouvir as notícias do nosso belo Portugal. Até à semana, se Deus quiser.